Capítulo 48. Cântico. Salmo dos descendentes de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade de nosso Deus, em seu santo monte. O monte Sião, o santo monte, é alto e magnífico. Toda a terra se alegra em vê-lo. É a cidade do grande rei. O próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. Os reis da terra uniram forças e avançaram contra a cidade. Mas quando a viram, ficaram espantados e fugiram aterrorizados. Foram tomados de medo e se contorceram de dores, como a mulher no parto. Tu os destruíste como os navios de Tarsis, despedaçados por um forte vento do leste. Tínhamos ouvido falar da glória da cidade, mas agora a vimos com os próprios olhos. A cidade do Senhor dos Exércitos. É a cidade de nosso Deus, que a manterá segura para sempre. Ó Deus, em teu amor meditamos, enquanto adoramos em teu templo. Como teu nome merece, ó Deus, serás louvado até os confins da terra. Tua forte mão direita está cheia de vitória. Alegre-se o povo no Monte Sião. Todas as cidades de Judá exultem por causa de teus decretos. Percorram a cidade de Sião. Vão e contem suas muitas torres. Observem os muros fortificados e caminhem por todas as cidadelas, para que possam descrevê-las às gerações futuras. Pois assim é nosso Deus. Ele é nosso Deus para todo sempre e nos guiará até o dia de nossa morte.